Fala sempre antes de ouvir. Sonhe em ser seu preço mais alto. Morde os lábios pra não sorrir. Sua vida escapa entre os dedos. Consome cores, algo qualquer. Espera pelos céus e se acha livre pra fazer o que quer. Mas existe o silêncio em seus sonhos. E ao redor, medo, gritos e ordens. Pesa menos o mundo em seus ombros do que a morte, a vida inteira esperar. Lágrimas saciam sua sede. Corre atrás da morte sem ver. Veja por moedas a face. Julga os outros sem perceber.